cruzar a retaguarda, depois da Xané. Após o tráfego livrar o setor, está livre para o chipé de fundamento 1-2 e Xané TAC. Ok, depois da Xané está livre para o ataque no 649. Solo, é o 6327 da Oceanair, 01 para o pushback sonamento. Número 2 no setor para o push, tráfego da sua esquerda da Gol já vai iniciar o pushback. Após o tráfego, entra a coordenar com a janela, o 6327. Após o Gol, está autorizado em coordenação, 6327. Decolada 5 no chama controle 1208. 1208. Controle. Amador 35627, decolado passando 1200 pés. 35627, contato radar, subando em vídeo 170, sai da PUCA. 170, PUCA 5627. Notificação, Eco Delta? Submissão, Eco Delta, tá muito chiado. Confirme o estimado, quais são o horário da notificação? Muito ruim o rádio, não compreendi o Eco Delta. Goma 075, deputado Mili de voo 050, chegada Mari. Muito chiado, mas eu entendi para 1900, é o horário, confirma. Desmantelar as condições visuais, que é legal, mas 015, repasse para 10 e Paripe. Salvador, Amazonas, Xané 621, ponte esperando 0, pronto. Xané 621, mantém ponte esperando 0. Mantém 621. Cheque o rádio, eu não comprei a mensagem. Se Aracaju não conseguiu contato com o Salvador. Xané 632, Júlio Lima, tem pistola 0. Xané 632. Foi o que comprei pelo Eco Delta. Pneus 90, mensagem está em Aracaju. E tem autorização? Confirma. É o Gol, deputado Puxa aqui, o 649. É, ele informou que fez a notificação, o plano, não sei, em Aracaju, na sala S Aracaju, e não conseguiu contato com a S Salvador. Sim, estou sim, só... Ok, obrigado pela informação, Gol. Nada. Alô. Eu tô ok, vou chegar com a S Salvador, para ver se ela consegue contato com Aracaju, só um minuto, é cuidado. Oxa, né? 6314. Escuta, prossiga. Se quiser, teria a saída, a subida para o 6314. Nossa, qual o destino? O destino é Petrolina. Inicialmente na Momo. Fazer pesquisa novamente? Inicialmente a subida é a Momo, 6394 da Xané. Momo, ok, obrigado. Saxo no 6:49, alterna Aracaju. 2:20, 91 na barra. Ideal Alfa, no ponto de espera torre 98.6, o ajuste 10 no 5, até o ponto de espera. Ponto de espera, 18.6, obrigado. 5729, graças a Juliette, Paulo Tão 02. Juliette 02, 5729. 6327 da Avianca, assim que o tráfego da WebJet finalizar o estacionamento do portão 2, autorizado. Puxa e pega estacionamento no 01 e chama o táxi. Após o gol, está autorizado a chamar 6327. Estacionamento da WebJet, só confirmando 6327, está autorizado? Afirmativo, 6327. Após o WebJet finalizar no portão 2, o estacionamento autorizado por estacionar no 01 e chama o táxi. 6327. Ponto de espera, boa tarde. Nova Lima tem pista no 0. A Lima tem no 0, 649. Um decolado ao 57, no controle 208. 208, meia, perfeito. Salvador, Rotário, Janeiro 321, agora, Léo. O Janeiro 321, contato radar, subindo de voo 320, saiu da ABO. 320, ABO, 321. Juliette, já está passando em torre 118, decimal 6. 118, meia, papá. Controle ao voo no 075, tem que ficar pro de TAP de informação. Autorizado, Gama 075. Papá Uniforme, Juliette, Índia Papá, continue a aproximação, reporte na curta final da 17. Reportará a curta final da 17, Índia Papá. Ele autoriza a rotatória para o piloto Quebec Terra? Autorizado. Terra. Alô, boa tarde, Azul 4118, autorização com FINS 360, sentido da uniforme. FINS 360, já aprovado, 4118, quanto com a via. Quanto com a via. Aprovado, com FINS 360. Rota via Bridge, Zulu no meio, após conforme o plano. Decola pista no zero, curva direita, no perfil da El, Leda, após veio da Rua Bridge, é um interceptor via Zulu T6, segue conforme. 5005 transponder, controle opera 120.8. Utilizado com 5360 via rota. Decola dono zero da El Leda, pós-bridge, eu presumo no meio, código 5005, controle 208, azul 4118. Deixa o contato para o profissional. Deixa eu pedir, responde. É o 5005. Reto. Sério, me vivo 060, chegada bom. 060 na bom. Salvador, bom dia, boa tarde, parceiro 2231. Parceiro 2231, despara o nível de voo 050, chegada Mari. 050, Mari, 2231. Controle do trilho pro Dianeta, pro 6321. Autorizado. Dianeta, 6321. Gol na 075, desça após desvio em Duna, desça para 3 metais, esquina da 075. 075, desça para 2, Duna, Doa de Duna, após desvio. Controle 649, rua. Dona 649, contato radar, dano de voo 220, saída da El. 220, da El, obrigado. Dó 3155, Sami Recife, 125, Anotano, 13325. 1251, Anotano, 33253, 25. Passarei 2231, pode ir na Prodi, tá, Pichano? Autorizado. Tá. Velocidade liberada? Negativa. Subida para 250 mais. 226. Controle, passe para o gol no 075, 2000 ou 3000, 10? Gol no 075, após desvio, vai Duna, desça para 2000 pés, que negar no 015, autorizado final dessa com estabilidade. 2000 no 075, a ponta da estabilidade na escuridão, que é o 075. Só um minutinho, Cleto, vou chegar com esse, se você recebeu o plano de Aracaju, só um minuto. Motor 5627. É de paz de vio direto já, mas 5627. Igual com o campo, pelo Quebec Serra. Chame o torre, mamãe, pelo sinal, meio aqui no Quebec Serra. 26, Serra. Patango, pelo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, continua a aproximação, reposta na curta, sinal da 17. Reporta lá na curta da 17, Serra. Pode esperar, torre, boa tarde, é o 6327, do Chané. Chané 6327, ali decola pistão 0, vento 090 graus, 139. Ali decola o Chané 6327. Papai, uniforme, Juliette, Índia, papai, no solo 02, conta em pátio? Pátio 4, agilizando o táxi autorizado, é bem parecido com o RV10, né? RV9. Não, RV9, obrigado. Tá cópia. Mano, Jimmy, pés, decolando no 7, direita, num corredor axé, 015, transponder, controle, 120.8, torre 118.6. Goma 649, da presente no Dael. Dael 649. Tudo bem, chame tu agora, 186, para o ataque de colagem, espaço 4, ajuste 1015, bom voo. Cuidado, prossiga. E vê se não reposta táxi. 260-288-330, boa tarde. Baixa na frequência livre. Final de 3 milhas da 17 quilo Quebec Serra. Direto quilo Quebec Serra, baixada travada? De fábrica? Batendo quilo Quebec Serra, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso no 7, Serra. Salvador 6327, da Oxanar, boa tarde. Oxanar 6327, contato radar, suba para o nível de voo 145, saída da El. 145, confirme. Qual é o nível, Oxanar 6327? Solicita como final o 180. Sente, suba e mantenha 180, Oxanar 6327. 180, 6327. TP5627, chame Recife, ano 2685, alterne ano 2545. 2685-2545, TP5627. Para 2231, desça para 2000, esquina Gama 015, autorizado sinal elétrico, porto estabilizado. 2015, porto estabilizado, 2231. Gama 925, desça para 4000, esquina Gama 015. Para 4000, 1500. O sinal 627 está presente no Dael. Dael 6327. Patrão pelo Quebec Serra, no solo a 06, confirme pátio. Autorizado ingresso no pátio 5, estação da frequência livre. Cono 3325, obrigado. Mas 75 completo final, chama torre 118 decimal 6. Isso bem, agora no 0700. Salvador, eu vou no 075, vai estar travado estabilizado no F2-1-0. Gol no 075, tráfego avistado, livre pulso, pistão no 0, vento 080 graus, 0 mato norte. Vamos autorizar na 1-0, vamos no 075. Urubu aí na final, sim? Sim. É o gol 175 formado Urubu na final. Sim. 217, informação e uniforme. 117 para Confins 360, quanto cópia? Prossiga. Aprovado Confins 360, rota via correção. Confins será saída da Leida Bridge em Bridge. Intercepta a aerovia, pisolou no meio e segue conforme o plano. Vai comandar no zero, curva direita. 5036, código transponder, controle opera 120.8. A saída foi repetida, da El e após? Da El, Leida, após Leida, voa a posição bridge, conforme o plano. A um intercepta a aerovia pisolou 16, a pisolou no meia e após segue conforme o mesmo. Gente, 360 então autorizado para Confins, conforme plano, circulando a 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Brito, intercepta a aerovia 1-0. 5036 transplante, 208 controle, 3217. Estou confirmando, após Brito já vai interceptar a aerovia 16. Não vai precisar passar via pisolão no zero. Vai conseguir via bridge, pisolão no meia e conforme o plano. Ok, bridge, é pisolão 1 no meia, 3, 2, 1 no zero. Gente, portão 10, chame quando ponto para pressionar. Pode repetir o transponder? 5036. Firme, acontecendo, pronto para o push assinar. Salvador, parceiro 2231, full LS 6 milhas da pista. Passando 2231, continua a aproximação, reporte baixado e travado. Baixado e travado, está, 2231. Frente ao quadro pista livre, passaria 2231. Ué. 0, Granada, é o Lida, pode ver, vai com a Brite? É, perfil da El Leila para ajuda Brite, em Brite, certo, a pisola 16. Afirmativo, está guardando a autorização, agora 399. Falou, gol 1075, micro, 1075, táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 1075. Solo Azul 4118, posição 3 para puxa acionamento. Ano 3 aprovado, Azul, chama o TEC. Ano 399 para cópia. Prossegando. O Unhas autorizado 360, rota via Pisolano. É, correção, rota será via Brinde, Pisolano 16, trava todos os nomes, sai conforme o plano. Decolada 10 curva direita, no perfil da El Leida, pós-Leida, voa Brinde, antecepta aerovia. A Pisolano 6. 5037 código transponder, controle opera 120.8. Autorizando São Paulo com Wes, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, saída da El Leda, pode Leda, voa 30, apresa o voo no 6, trava até os grupos, pode conforme o plano. 5037 transponder, transponder 120.8 ao controle Salvador, é o voo 399. Correto, chama o contorno para o push, pega acionamento, meia dúzia e portão. Chama lá o voo no 399 com tempo. 05, deputado Miguel 050, chegada Ponce. 050, Ponce, está aqui, fica o grupo. O canal é 327, Sami Recife, 1251, APM, 13325. Foro 2, 1-3325, Oxnard 6327. Curtíssimo sinal da 1-0. Delta, livre decolagem pistão no 7, vento 090 graus, 1-0 mais. O 1075, vai prosseguir Juliette, portão 09. Juliette, portão 09. Saiu 2231, no salão azul 3, em pista na direita, chama o salão 219. 209, direita, 2231. Salão Salvador, passarela 2231, livrando as escutas. Bem-vindo, passarela, seguindo o gol, Juliette, Alfa Juliette até a remota 104 do principal. Gol Alfa Juliette, remata na 4, 2, 2, 3, 1. 4392, desce inicialmente no vídeo 100, chegada Mari, é presente no ETAP. 4392, desce no ETAP, na prioridade para o vídeo 100. Cuidado fora do sal. Aqui é Cuidado, tá fora do sal, azul no quadro, chama o controle no 08. 108, sinal de Salvador, Rio Menor, sinal meio. 86. Alô, boa tarde, novamente, o 5429, como é que está o quarto? Quem que chamou? Foi o Web 5429, então boa tarde novamente, informação de quarto. Ok, informação e uniforme para Confins 360? 360, ótimo. Confins 360, aprovado. Seguindo no, na rota via Brite, autorizou no 6, após conforme o plano. Decolada 10, um curva direita, no perfil da El Leda, pós-Leda, voa Brite. Ao intercepta, autorizou no 6 e sai conforme. 503. 31 no código transponder, controle opera 120.8. Autoridade 360 para Confins Belo Horizonte. Após brisa, abriu de Luna, decolada 10, curva direita, saída da Real, transição vinda. Após brisa, boa brisa, então abriu de Luna. O transponde é o 5031 e o controle é o 208. Web 5021. Fere portão e número 2, chama quanto quanto para o puxa lá. 2 está certo, vai chamar continuando, obrigado. Para o táxi azul 41118 a bordo 105, autonomia 3 horas, altera Galeão. Gente, aprovado o táxi via India Alpha no ponto de espera, torre 118.6 no ponto de espera com a torre. O ajuste 10, 15 no voo. Autorizado via India Alpha, ponto de espera 18.6, ajuste 10, 15, azul 41118. Boa tarde, azul 41118, ponto supera 10, pronto. Azul 41118, a linha mantém questão 0. A linha mantém 10, azul 41118. A contínua onda desce para 4.000 pés, que é melhor no 0 no 5. Meu, a general ganha. 925 no solo 18, livre para a direita, chama o solo 1219. Solo 1219, gol 1925. Topo gol 925, levando a 6KT. 192, mantemos o desenho 00, forma o tráfego nessa posição de 1 hora, 8 milhas, um Papa Alfa 34, mantendo, cruzando 090 para 4.000 pés. Zero hora, gol, 09. O 399 na escuta, gol no 399. Prossiga. Sim, manda, vamos evitar, confere. Tá, transportando as unidades, confirme. O gol no 399 não compreendeu. Perguntou se você está transportando órgãos vitais. Até agora não apareceu nada pra gente. Eu recebi informação que é transportando órgãos vitais, só um minuto, vou checar então. A gente vai checar com a companhia também. Quatro, um minuto, decolado aí.